na vida, pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Reclamamos o nome de Jesus. Reclamamos o nome de Jesus. Reclamamos o nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. Pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Reclamamos o nome de Jesus. Reclamamos o nome de Jesus. O nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. Reclamamos o nome de Jesus. A cruz, e Ele nos ajuda a carregar a cruz, Ele nos ajuda a carregar a cruz. A relação de pai e filho é uma das coisas mais maravilhosas que Deus criou. Ele é pai. Ele é o nosso pai. Muitas vezes, nossas lembranças de pai não são as melhores. Talvez nosso relacionamento tenha sido destruído por um pai ditador, machão ou arrogante, dono da verdade. Se esta é sua história, perdoe. Não estou falando de uma obrigação, de uma regra ou de um peso a mais para você. Estou falando de um passo natural, algo que você decide fazer, mesmo que seja para experimentar se realmente vai te ajudar. Depois de perdoar, rejeite tudo de mal que foi passado a você desde o ventre da sua mãe. Pense, diga em voz alta: eu rejeito toda ministração negativa sobre a minha vida desde o ventre da minha mãe. Repita assim. Qualquer palavra ou atitude de rejeição, qualquer ministração negativa tem uma força muito grande e pode destruir uma vida inteira. Talvez tenha acontecido isso com você. Talvez seus problemas emocionais, sentimentais ou de qualquer outra ordem tiveram início em uma situação como esta. Lá na infância, mesmo que você não se lembre, a maldição pode ser quebrada agora mesmo no mundo espiritual. Repita bem alto: eu declaro com a minha boca que rejeito toda ministração maligna sobre a minha vida. Desde o ventre da minha mãe, passando pela criação que tive, até o dia de hoje. Repita mais uma vez, repita com as suas próprias palavras, declare isso você mesmo. Você está descobrindo o caminho que vai te levar a uma libertação total. Nós podemos crer que Deus não é Pai como o Pai mencionado. Ele é perfeito em amor. Os seus caminhos são sempre os melhores. Como Pai, Ele deseja te ouvir, cuidar de você. Certa vez Ele mesmo disse: "Venham a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu aliviarei vocês desta carga tão pesada." Diga bem alto: "Pai, vem ao meu encontro." O encontro com este Pai passa pela cruz. Não aquela cruz da história, muito menos a cruz dos quadros ou da gargantilha, mas a cruz verdadeira e poderosa, que trouxe a morte para Jesus, mas trouxe a vida para todos nós. Ele morreu porque alguém precisava vencer o reino das trevas. Ele ressuscitou, vencendo o reino da morte e do mal. Nunca, nós nunca poderíamos vencê-lo, mas Jesus fez isso por mim e por você, no meu lugar, no seu lugar.